A terceira edição do Festival da Cerveja Vale Europeu de Gaspar iniciou na sexta-feira e está encerrando neste sábado, dia 14 de setembro. Nós vamos conversar agora com o diretor de turismo, Norberto Metti, para sabermos qual é o balanço desse evento realizado aqui na Praça da Prefeitura. Seu Norberto, qual é o balanço que o senhor faz desses dois dias de festa aqui em Gaspar? Muito bom. Tivemos um público superior do que no ano passado. A gente não tem números, porque fazer um evento de rua como esse, evidentemente, fica difícil ter uma noção da quantidade de pessoas que passaram por aqui durante todo o dia. Especialmente a noite de sexta-feira. Então, se tem como base o que as cervejarias estão vendendo. E todas as cervejarias estão me dizendo que estão vendendo mais do que venderam no ano passado, especialmente na sexta-feira à noite. As atrações musicais, nós fizemos uma nova programação, todas elas muito boas. Só tenho recebido elogios e todas as pessoas com quem eu tenho conversado estão extremamente satisfeitas. Então, eu diria que o resultado, a avaliação é altamente positiva. Mais uma edição. Evidentemente que a gente também, no evento como esse, começa a receber sempre sugestões e análises, né? O povo gosta de fazer isso, então existe uma série de propostas já com relação ao futuro. Tem gente que acha que tem que fazer duas vezes por ano, tem gente que acha que pode fazer só no sábado e fazer mais vezes, tem outros que já acham que tem que aumentar ainda mais. Tem gente que me pediu hoje, aliás, várias pessoas me pediram hoje, parece coincidência, para fazer um encontro de estampes aqui na praça e na rua São Pedro, mas já existe um encontro de estampes em Gaspar, então é o momento em que todo tipo de opinião e de sugestão aparece. Senhor Norberto, e a festa durante o sábado, durante a manhã, começou já de manhã, foi bom o movimento durante o dia? Bom, eu tenho absoluta certeza que o CDL e os lojistas também devem estar satisfeitos, porque nós vimos realmente uma movimentação bastante grande ao longo da rua Coronel, no trecho em que estava interditado, bastante movimento, bastante gente na rua, né? E aqui na praça também. Então, foi realmente uma avaliação, repito, é positiva. Vamos conversar com o gestor executivo da CDL, Jefferson Chiran. Jefferson, qual o balanço que você faz desses dois dias de festa da terceira edição do Festival Vale Europeu da Cerveja aqui em Gaspar, na Praça Getúlio Vargas? Foi um saldo bem positivo, né? A gente viu que o pessoal está prestigiando. O público melhor mesmo é quando a gente traz o próprio gasparense para prestigiar o que está acontecendo no nosso próprio município. E não seria diferente, né? Bastante cervejarias, o pessoal aí agitando. A gente viu as bandas bem empenhadas, o pessoal gostando. Tivemos o primeiro dia do evento na sexta-feira, a banda Desordem finalizando a noite, o pessoal ficou quase até meia-noite, e os outros dias não seria diferente, né? As cervejarias aí com mais de 50 rótulos à disposição do pessoal, e a CDL também trabalhando com a parte do liquida CDL, então todas as lojas envolvidas, a gente viu bastante desconto, promoção. Eu acho que foi um saldo bem positivo, a prefeitura sempre também apoiando, sendo parceira. Eu acho que é isso aí, é um caminho muito interessante, a gente pode trazer um turismo legal para o próprio gasparense e a gente mostrar que nós temos potencial. Esse que é o mais importante. Jefferson, agora é quase 8 horas da noite, nota-se que as pessoas estão ainda chegando e o evento ainda vai prosseguir por muitas horas. Então, é isso mesmo, 8 horas da noite, o pessoal está chegando, já teve um grande pessoal à tarde, a gente viu que teve uma explosão aí de pessoas na hora que estava tocando páginas em branco, o pessoal aí do Ricardo Alves aí, que na verdade ele é natural, ele é daqui de Gaspar, mas a banda é de Balneário, tá um pessoal legal. Agora vai tocar o Time Bomber e depois a gente vai finalizar com John Miller bem esperado, e eu acho que não vai ser diferente do que aconteceu sexta-feira. Até meia-noite com certeza vai estar aqui o centro bem cheio. Da Praça Getúlio Vargas, falando sobre a edição do Festival da Cerveja Vale Europeu de Gaspar, realizada nesses dias 13 e 14 de setembro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.